Ah, agora sim! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e nesse podcast de emergência, eu não diria não de emergência, um podcast extraordinário, estamos aqui com os nossos queridos amigos Inferno. Tô bolado. Joker. Doces ou travessuras? E Sorg. Luke, Mickey is your father. Por que um podcast extraordinário, meu caro ouvinte, você me pergunta? Porque você deve ser muito especial se você a essa altura não tá sabendo da grande notícia da semana, que foi a bombástica compra da LucasArts, LucasFilmes e tudo que tem Lucas no nome pela Disney. A banda Jorge Lucas também não? Tudum. Depois dessa piada sem graça do Dadá, vamos fazer... Eu perdi até a linha, né, cara? Merda. Vamos conversar hoje sobre as consequências da compra da Lucas Everything pela Disney. Finalmente teremos um crossover de Jar Jar Binks e Pateta? Descobriremos se garras de adamantium podem cortar o sabre de luz? Tudo isso e muito mais no incrível podcast de hoje. E segue o baile! Eu gostaria que o Inferno, que não costuma ler o BD, eu gostaria que ele discorresse em detalhes sobre a notícia que nós tivemos essa semana. Cara, a questão é essa, não tem detalhes. O que acontece? Esse tipo de negociação... Primeiro é que a negociação que envolve bilhões, sabe? Não é milhões, é bilhões. Foram 4.05 bi. Não é uma coisa que você acorda assim, eu vou ligar para aquele coroa do cabelo cheio de laque, deixa eu comprar aquela carrocinha de poca dele. Não é assim, cara. É uma negociação de meses. Segundo, é uma coisa complexa financeiramente. Exige engenharia financeira. Até uma ciência, uma área da matemática financeira que é só para isso. É verdadeira engenharia. Parte foi pago em dinheiro, parte em ações que a Disney ainda vai emitir no mercado para serem recuperadas, sabe, paulatinamente. O negócio é muito doido. E eles conseguiram manter um segredo sobre isso durante todo esse tempo que ninguém sabia porra nenhuma, nem o pessoal da Lucas sabia, só, exceto o próprio George, né? Isso foi realmente impressionante, né? Porque... Tem essas negociações, eventualmente você vê alguma coisa vazando, assim. Se eu não me engano, da Marvel com a Disney também foi bem... Sim, sempre tem aquela central de boataria, né? Aquela coisa em suspense e tal. Essa aí pegou todo mundo de calça curta, cara. Uhum. Os comentários gerais eram, como assim? O Jorge Lucas entregando ouro, assim, tirando os dedinhos gordos dele, da menina dos olhos dele, porra. Como assim, cara? Sorg, o que você achou dessa incrível transação que aconteceu? Cara, bombástico, né? Ontem à tarde, assim, agora eu tô... Assim que sempre dá um tempinho lá no trabalho, eu tô acessando o Twitter do blog pra tentar manter o negócio funcionando e tal. E aí eu acho que foi o Maurício Muniz, que é editor da Gal... Ele postou lá, tipo, fim do mundo, pôs um link, aí eu não abri. Aí de repente ele fez uma outra postagem lá no Twitter falando de alguma coisa de Disney com Pateta e Star Wars. Aí eu, como assim, né? Aí eu abri e fui ler o Newsrama e depois eu já fui pro Hollywood Reporter e etc e tal. E cara, e é engraçado assim que o próprio Bob Iger, né, o presidentão fodão da Disney, declarou que já faz um ano e meio que ele tá negociando isso com o George Lucas, né? Ele deu uma primeira cantada assim no George Lucas e desde então eles vieram namorando a ideia já faz um ano e meio. E assim, cara, totalmente por baixo dos panos, não vazou nada, nem uma especulaçãozinha no mercado, assim, nada, cara. Foi assim, pã, aconteceu, tá vendido, pronto, acabou. E pegou, igual vocês falaram, pegou todo mundo de calça curta mesmo, cara. Tá vendido, foda-se. A empresa é minha. Ó, é 4.05 bi, já tá vendido, metade em dinheiro, metade em ação, já aconteceu. E vai ter outro filme, vão ter mais filmes, chupem e pronto. É, inclusive, eles não só decidiram como seria a venda, não só decidiram qual seria o valor de venda, não só decidiram como iam comprar, a forma que iam, o método de pagamento, como já decidiram todo o cronograma para os próximos anos, cara. Vai ter um filme em 2015, dois anos depois vai ter outro, dois anos depois vai ter outro, e já estão tudo prontos. Quem vier com papinho de que, deve ser assim, deve ser só, esquece. A Disney já tem exatamente na mão o que vai ser os próximos filmes. Já tem. O que é uma coisa... Já tá tudo certo, tá, amor? Por que não ter calas, amor? Essa boca, animal. Ele vai ficar calado. É legal que os caras realmente eles sabem onde cutucar, né? Assim, primeira notícia, a porra toda foi vendida. Segunda notícia, nova trilogia de Star Wars. Na lata. Assim, foda-se as outras empresas, foda-se todo o resto. 2015 tem o episódio 7 de Star Wars. Dadá, o que, que você tem a me dizer sobre a nova trilogia de Star Wars? Cara, assim como quando... Vai ter a volta do Jar Jar Binks? Não! Cara, assim quando a Disney comprou a Marvel, né? Já foi mó rebuliço e tal. Todo mundo começou a imaginar N coisas, né? E era uma coisa assim que veio de uma hora pra outra também, né? E a gente ninguém tava esperando isso também. Cara, esse negócio de comprar a Lucas Filmes, cara, só vai instigar mais a nossa imaginação, cara. Pensando no que os caras vão fazer agora. Vão comprar a DC? Né? Ia ser foda, hein? Não pode comprar DC porque é da Warner. Foda-se, compra Warner também. Compra Warner, tá ligado? Não, mas é que tá. Mas a coisa tá se afunilando que a gente vai ter dois grandes players, né? Que são a Warner e a Disney. Tanto é que a Sony já tá abrindo bico. A Sony tá num processo. Eu não diria de falência, mas tá num processo de dificuldade financeira grande. Tanto que, outra notícia que talvez a grande maioria não saiba, Caça-Fantasmas foi pro espaço. A Sony não... subiu no muro. A Sony não vai dar continuidade ao projeto Caça-Fantasmas porque eles estão focando todas as suas energias, quer dizer, dinheiro, no próximo Homem-Aranha. Homem-Aranha vai ser a tábua de salvação da Sony porque a Sony tá na merda. Vocês viram que a Fox... Ela meio que soltou um nhé, assim, comprou? Tá bom. Caguei. É, mas tipo, cara, deu muita impressão que foi assim, por que eles não compraram a gente? Foi muito tipo, engajinha, sabe, seus bobos feios. Muito bom. Se eu falei, né, de que vai comprar o Warner e tal, se eu sou o Warner... Eu vendo a DC pra Disney, sabe? Eu me livro disso. Não faz filme bom mesmo? Vamos levar pros caras. Quem sabe eles aproveitam alguma coisa, né? Quem sabe tira o Ryan Reynolds de lá, né? Coloca o Mickey. Vai ser muito mais divertido. Ryan Reynolds, cara, tinha que ser o contrário. Tinha que colocar o Ryan Reynolds pra fazer o Super-Homem se fosse parar na mão da Disney. Fudeu com ele, com todo mundo. Botar o Jeff Leeb pra roteirizar todos os filmes. Nossa. Horror. Que horror. Cara, assim, essa questão de Star Wars é meio foda mesmo, porque realmente ela é a menina dos olhos da porra toda, né, cara? De tudo que o George Lucas teve até hoje, sempre foi a grande mina de dinheiro, e é até hoje. Vocês acham que na mão da Disney muda alguma coisa? Vamos ter a série de TV do Jar Jar Binks? Muda tudo, cara. É só ver, cara. A Marvel não tá cada vez mais infanto juvenil. Tá boba, né, cara? Exato. Tu acha que isso é totalmente desproposital? É por acaso? Não, tem um propósito. A mesma coisa com a DC. A DC hoje na literatura infanto-juvenil, tu acha que a trilogia Star Wars, a nova trilogia que vai vir, vai ser o quê? Vai ser o três filmes mais severos infanto-juvenis. Não tenha dúvida disso. Cara, vai ser os filhinhos Jedi do Han Solo com a Leia. Aliás, a Leia agora é a mais nova princesa Disney, hein? Vai ter bonequinha dela com a Branca de Neve. Pode crer, hein? É foda, assim, eu concordo que vai mudar tudo. Porque, assim, é a renovação do público, né, cara? É uma renovação do mercado. A DC fez isso com os quadrinhos, com o reboot, e a Marvel tá alinhavando o projeto cinematográfico dela com os quadrinhos, porque o cinema tá trazendo muita gente nova que não conhece os quadrinhos, então eles fizeram esse rebootinho aí, o Marvel Now, pra zerar a porra toda e tentar deixar mais palatável para esse público novo. E só que, infelizmente, uma coisa que a gente sempre conversa no nas listas do BBE, que é a mundialização do público novo, né, cara? É o público massa velho que só gosta de explosões e filmes Zack Snyder com porradaria em slow motion. E, cara, infelizmente, assim, eu acho que vai vir um filme legal, mas só. Não vai ser nunca vai ser marcante igual a trilogia clássica, mas eu também acho que não vai ser tão ruim igual a trilogia nova. O que não me deixa tão puto é o fato de que Guerra nas Estrelas sempre foi uma franquia massa velha com porradaria sem sentido e explosões à torta direito, né? Então, é o cara do Marvel, Concordo. Imagina isso feito pela Pixar, cara. Inferno, você tá dizendo que Star Wars é superestimado? Tô dizendo que Star Wars é sempre uma novela mexicana, cara. Muitas explosões. Cara, isso aí até quem gosta de Star Wars reconhece, cara. Isso é Star foda. Wars sempre foi uma colagem de um monte de coisa, um monte de repórter, cara. Um monte de coisa, sabe? Com um aspecto massa velho de tiro no espaço e sabres de luz e essas coisas. E a parte do novela mexicana? Sim, claro, por isso Star Trek tem muito mais conteúdo que Star Wars. Sabe aquele cara que você odeia? Ele é o seu pai. Sabe aquela mulher que se beijou? Ela é a sua irmã. É muito bacana. O Luke, I'm your father, é a mesma coisa que você chegar pra Maria do Bairro e dizer: Maria do Bairro, o Francisco Antônio não pode ser seu noivo porque ele é seu meio-irmão. Coisa, cara! Coisa, verdade! Coisa, cara! Porra! Nem me comparar com Star Trek é mil vezes melhor! Então, assim, opa! Não... Opa! Caralho, o Victor tinha que estar aqui, velho! Ia ser muito bom! Comprou uma briga legal agora, hein? Comprou uma puta de uma briga! Cara, boa, valeu, Inferno! É isso que a gente tá precisando, de polêmica! Uma coisa. O pessoal, sei lá, eles não entendem. Star Wars é mais divertido, é massa velho, é explosão, é garotada juvenil? É. Cara, Star Trek tem muito mais conteúdo, a mitologia é muito maior, cara. É, muito mais rica. Tudo bem, Star Trek, porra, tem seu mérito, foi fantástico em 78, 79. Você vê aqueles efeitos todos, foi maravilhoso. Império Contra-Ataca é um puta filme. Ótimo, não tira o mérito. Agora que sempre foi uma franquia mais destinada ao puro entretenimento, e que Jornada das Estrelas sempre foi um pouco mais ambicioso, né? O fato de na Enterprise ter, porra, um chinês, um russo, um escocês, um americano, uma negra, sabe? Uma negra numa posição de comando, ela estava na ponte de comando. Cara, isso tem toda uma substância, tem todo um contexto, tem todo um conteúdo, peso, né? Que faz as pessoas pararem para pensar. A Enterprise sempre teve missões de paz. As missões que ela entrava para guerrear eram basicamente missões de defesa. Ela não era uma nave de conquista, ela era uma nave exploratória, levando paz, levando uma mensagem de progresso para as civilizações, se preocupando em não se intrometer na vida dessas civilizações, com base no respeito ao livre-arbítrio dessas civilizações. Cara, isso tem toda uma mensagem política, e que nasceu na década de 60, em plena Guerra Fria. Aí vocês vêm querer comparar com o Luke é meu father? Ah, tá maluco, né? Cara, você falou... Pera, rapidinho, Léo, só aproveitando o gancho aqui. Você falou uma coisa assim que tava na minha cabeça, cara. A questão política que Star Trek aborda. Tanto que eu vejo muita gente reclamando, fazendo um paralelo, muita gente reclamando dos livros do Martin, que são chatos, não sei o que, não acontece nada. Porque ele faz a mesma coisa que Star Trek fez em 1960. Ele dá um teor político de intriga, de exploração e de raças diferentes conflitando a respeito de tal coisa que Star Wars não tem, que é puro entretenimento, e é tiro no espaço que faz barulho, é Luke e meu father, sabe, Maria do Bairro, essas coisas, cara. É, isso, lógico, isso não tira o mérito de Star Wars, momento nenhum. Tanto que todos nós do bairro somos fãs, nós crescemos com isso. É uma merda, mas é legal. Isso é legal, é maneirinho. Não, ó, galera, assim, o podcast sobre Star Wars versus Star Trek fica pra outro que virou isso. Mas todo mundo sabe que é uma merda mesmo, e os cuequinhas Jedi idolatram um personagem que é um Muppet com dislexia. Rapidão. Tanto que o universo expandido de Star Wars é muito mais rico do que a série principal de filmes. Exato. Tem muito mais conteúdo do que a série de George Lucas. É verdade, é verdade. E o Rocket Raccoon bate fácil no Yoda. Pronto, falei. Yoda. Aí sim, hein, dava pra fazer um crossover bom. Se o Rocket Raccoon tivesse na taverna lá onde tinha a banheira foda, ele tinha atirado primeiro no Han Solo, tinha explodido ele e acabava a trilogia ali, acabava o filme. Fim. Ele tinha atirado no Grido lá, Grido, não lembro o nome daquele helenino. É, tinha atirado no Han Solo, tinha atirado na banda e ainda tinha saído com o charutão na boca ainda Tinha atirado no Luke e no Obi-Wan com a força e tudo e embora. Ainda pegava o Millennium Falcon e ia embora. Mas, vamos deixar isso pra lá um pouco. Já falamos bastante mal de Star Wars, todo mundo sabe que é uma droga, mas é legal. Cara, não é só Star Wars que tá no pacotão. Tudo que tá no como eu disse, cara, se bobear até o Rancho Skywalker os caras compraram. Cara, eu tava pensando nisso, hein, cara. Eu tava pensando nisso também. Bicho, até o porta-canetas do George Lucas já diz aí que eu vou. O George Lucas vai ter que mudar o nome dele pra Jorge Roberval, assim, porque tem um nome dele, velho. Ele vai ter que trocar a marca do laque que ele passou no cabelo dele, cara. Essa marca. Aliás, vale citar que o George Lucas foi alçado à posição de consultor. Ou seja, ele é aquele cara que quando falar, vão virar pra ele e falar: tá bom, George Lucas, senta lá, tá? Sabe o que eu acho, cara? Vai ser assim: George Lucas, o que você gostou? Aí eu gostei desse alienígena aqui, dessa nave aqui e desse personagem. Beleza, aí eles viram as costas, ó, corta alienígena, tira a nave e esse personagem também tá fora. O resto deixa igual. O resto deixa, o que ele gostou, tira. Vai ser igual um colega nosso do blog, que chega assim: eu queria, tava com uma ideia de fazer assim. Mas a gente decidiu que ia fazer assado. Aí, vai ter podcast hoje, vai participar? Não vou. Fernando, eu acho que você tá sendo desnecessário. Eu tô bolado. Tô bolado. Então o podcast sobre o menino ficar bolado vai ser outro também. Ele não vai participar. Mas realmente, é verdade. Mas, cara, uma coisa que eu achei interessante isso. Tiraram o controle de Star Wars das mãos cebosas do George Lucas, cara. Alguma coisa boa tem que vir, não é possível. Mesmo que seja mais bobo, seja infantilizado, seja as incríveis aventuras de R2-D2 e C-3PO pelo universo. Vai ter uma série. Cara, ninguém me tira da cabeça, vai ter uma série dos dois. É tipo o Timão e Pumba, tá ligado? Não, o Ali junto. É, também. O Ali, R2-D2 e o Herbie, que é aquele robozinho do Quarteto Fantástico. Uma coisa boa é justamente isso, a questão da Pixar, né? Vamos poder aproveitar para as animações de Guerra nas Estrelas toda a expertise, né? Todo o know-how da Pixar. Isso é bom. Cara, sabe o que seria bom? O seguinte: Disney, presta atenção. Chega de Guerras Clônicas. ok, nós já entendemos que elas foram terríveis e que coisas horríveis aconteceram, pode passar pra outra já. Podemos falar de outras coisas dessa porra desse universo. Cara, imagina um quadrinho cheio de Ben Healy, cara. Meu Deus, Dada, eu vou dormir hoje, porra. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Porra, Dada. Faz isso. Porra, Dada, caralho. Cara, vai imagina, ser uma bosta. Imagina, eu vou sonhar assim que eu tô abrindo um gibi que eu comprei por R$150, capa dura, e tem um monte de Ben Healy desenhado pelo Leifert, assim. O Léo vai dormir e vai sonhar, né? Que vai na padaria e o cara olha assim, é o Ben Healy. Aí ele sai correndo, sou guarda. O cara olha, é o Ben Healy, tá ligado? Aí tipo. Eu atravesso a rua, tá o Michael dirigindo, desenhando. Isso mesmo, cara lá. Dirigindo, desenhando, tomando café e postando no Twitter. Enfim. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, não é só essa franquia, tudo que pertence a Lucas Everything foi junto, cara. Indiana Jones agora é da Disney, velho. É, cara, foi tudo. É como eu falei, até o porta-caneta do Lucas foi embora. Eu espero que melhore Indiana Jones. Eu acho Indiana Jones chato pra caramba. Opa! Pera aí. Você acha Indiana Jones chato pra caramba ou você acha o último Indiana Jones chato pra caramba? Cara, o último Indiana Jones foi chato. Qual que veio antes? Foi o... É, também é chato, cara. Foi o Sean Connery. O Sean Connery, você achou chato, Nadal? Eu achei chato, cara. Ah, merda, porra! Vai colorir o banner, Dada, vai. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara. Nem de Star Wars eu gosto. Eu quero ver onde isso vai parar. Continua. O Templo da Perdição, você achou? Não, assim, cara, Indiana Jones é o seguinte. Ou você gosta muito. Cala a boca, deixa eu falar. Ou Indiana Jones você gosta muito, ou você não. Ou você odeia. Ligado? Eu ainda achei chato. Entendeu? Eu acho chato, eu não consigo ver aquilo como uma aventura, saca, cara? É uma aventura com peso, saca? Eu não sei, não gosto, cara, acho chato. O Dada é uma criança dos anos 90. Nesse exato momento eu quero arrancar o coração dele enquanto eu grito Kalima! Foda. Filho da puta, vejo você. É, alguém que quem tá moderando a conversa? Julga o Dada, por favor. Tira o Dada da conversa. Inferno! Edite essa participação, coloca o Joker falando que... Coloca a voz do King falando em Indiana Jones, é foda pra caralho, chupa, Dada. Vou colocar o Trololó. Trolló morreu, né, cara? Sacanagem. Trolló morreu, é, puta que pariu. Bem melhor. Que porra! Cara, é interessante o seguinte, a Disney agora, ela tá no controle da Marvel, tá no controle de outras... O que mais a Lucasfilmes tinha? A Microsoft agora. LucasArts, ela vai comprar a Microsoft. Não, a Filmes, assim, de franquia cinematográfica, a gente já fala de outra coisa. Vamos falar um pouco mais da Lucasfilm pro nosso leitor saber do que se trata. A Lucasfilm é uma empresa produtora de filmes fundada por George Lucas, seu atual presidente. Ó, já tá errado isso aqui, que não é mais o atual presidente. Em 71. Caralho, que merda que a página da Lucasfilm da Wikipedia em português, cara. Tem 3 parágrafos. Cara, tudo da Wikipedia em português é uma merda, cara. Alguém assistiu América Graffiti? Sim. Eu vi. Do que se trata? Porra, não lembro. Ai, que burro, dá 0 pra ele. É irrelevante, foda-se, faz parte da... American Graffiti, deixa eu ver. Eu sei que eu vi, cara, isso. Deixa eu ver aqui, American Graffiti. Cara, daqueles filmes da década de 50, que passava a sessão da tarde. American Graffiti, né? Um dos primeiros do George Lucas. É verdade. Passou outra vez a sessão da tarde, os primeiros do George Lucas. Caralho, cara, não, para tudo. Agora eu entendi a real razão... Da Disney ter comprado a... Tem remake vindo, cara. Certeza que tem remake vindo. Howard the Duck! Ah, meu Deus. Pertence a Disney agora. Willow, cara, porra! Ó, tô interessado. O Howard não é da Marvel? Sim! É. Olha Marvel, como, né? Como as coisas dão voltas no universo, né? Como o universo dá voltas. Caralho, que foda. Mas eu tava em casa então, porra. A Marvel é da Disney. Cara, eles têm que fazer um filme do Howard the Duck. Howard the Duck é foda. Ele só não é mais foda que o Rocket Raccoon e o Duck. Mas dane-se, na verdade, grandes franquias mesmo, realmente, é só Indiana Jones e Star Wars, cara. Lucasfilmes não tem, assim, nada muito, muito relevante. Eles têm um filme chamado Latino. Deve ser cópia de alguma outra coisa aí. Mas, enfim, é, o que a Disney tem aí mesmo pra poder malhar em cima e fazer dinheiro, realmente vai ser Indiana Jones e... Não, cara, mas eles compraram a indústria Light and Magic. Ah, calma. Falando da Lucasfilm ainda. Calma, sua piranha, calma. Vai ser Indiana Jones e Star Wars, cara. Certeza que vai vir alguma coisa de Indiana Jones também, pode ter certeza. Eles vão fazer alguma coisa de aventura do sapado. Aí eu pergunto pra vocês, e a Dark Horse nessa história, que hoje publica as histórias de Star Wars? O Kang até depois ele fez um post com as declarações da Dark Horse, falando que eles já têm um acordo há mais de 20 anos com o George Lucas e etc e tal, e eles, tipo, eles soltaram um comunicado meio que nada vai mudar pra gente, que a gente tá de boa, faz 20 anos que a gente mexe com essa porra, só que agora as coisas mudaram, a gente vai ver como vai ficar, sabe? Então, tipo assim, ou seja, não fazemos a maior ideia. Amanhã todo mundo no RH, né? Não, eles quiseram pagar de fodão, falando que eles têm moral, porque faz 20 anos que eles publicam os quadrinhos do Star Wars. Só que eles também não sabem, cara. Eu acho que eles não têm a menor ideia de como fica esse acordo. Estou falando em posição fetal. Não, galera, esse negócio é o seguinte. Eles estão há 20 anos publicando todo esse material de Star Wars, que com uma declaração da Disney já não vale mais nada, porque não faz mais parte. A Disney falou, não vamos usar essa merda. A gente vai fazer os filmes agora e não vai ter nada a ver com isso aí. Então, foda-se o universo expandido. Não vale mais. É, cara. Resetou a cronologia. Cara, é um ponto interessante que a gente tem que discutir também, né? Já que eles vão fazer o sétimo, oitavo e o nono filme a partir do zero, sem usar nada do universo expandido, e todo esse material que existe após o episódio 6? E aí? Tá, o universo expandido tem as guerras... Não vale mais! Então, o universo expandido tem as guerras cômicas e ainda tem os materiais que se passam antes que vão continuar valendo. Essa gama toda, cara, vai tudo empurrar abaixo. Aquela história do Palpatine ficar pulando de corpo em corpo o clone dele, já era. Você que tá 20 anos comprando quadrinhos de Star Wars, se fudeu. Enfim, eu sou... Não, sabe o que é pior, cara? Vai sair novos gigantes boxes e a galera vai comprar tudo de novo, né? Ou seja, né? A Disney vai conseguir toda aquela grana que o George Lucas fez, vai conseguir tudo, cara. Toda essa grana que gastou comprando, vai recuperar tudo tipo o dobro, tá ligado? Porque se você falar pro cara de Star Wars, cara, saiu um filme novo com 10 minutos a mais do filme, o cara vai lá comprar. Cara, saiu um DVD com os extras do não sei o que, o cara vai e compra. Entendeu? Compra mesmo. É cara, assim, cara. Fã de Star Wars desse naipe. É, mas eu acho que a Disney vai oxigenar a franquia nesse ponto, é bom. Porque se ela tá... Cara, ela não ia falar da boca pra fora. Se ela tem 3 filmes planejados, com certeza, pelo menos o projeto executivo desses filmes ela já tem na mão. Entendeu? Então ela vai criar coisa nova. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser o de sempre, né? Massa mesmo sempre foi Star Wars. Mas vai sair coisa nova. Porque não faria sentido, né? Eles simplesmente reciclarem, fazendo o que o Lucas já tá fazendo há muito tempo. Uma coisa que eu acho que eles não vão fazer é desconsiderar todo o universo expandido. Eu acho que uma coisa ou outra eles vão acabar aproveitando. Talvez eles tenham falado isso agora só pra geral ficar quietinho, sabe? Ah, galera, cala a boca aí, quem manda aqui é a gente. Pô, a gente vai fazer do zero porque a gente quer. Mas eu acho que no fim das contas talvez eles usem alguma coisa, porque o universo expandido após o episódio 6, tem conceitos bacanas que eu acho que dá pra ser aproveitado. Mas é. E outra coisa também, cara, é a respeito do filme, a gente falando, que sei lá, vai ser desmificado, não sei o que, ou whatever. É, cara, o Vingadores foi um filme divertido, massa velho, bacana, sabe? Todo mundo, os fãs de quadrinhos gostaram, os fãs convencionais de cinema gostaram. Então eu acho que os novos filmes do Star Wars eles vão seguir esse rumo, cara. Um filme bacana, sem nada marcante, sem nada que vai ficar memorável, mas assim, divertido para os fãs de Star Wars, divertido pro telespectador convencional, fã de cinema, e divertido para criança, pro velho, pro novo. O Sorg. Vai ser divertido para os fãs de Star Trek também, que a gente vai chegar na cara e falar. Total, cara. Vamos ver, cara, é que é tudo muito relativo. Vai que cai alguma coisa nas mãos da Pixar, Star Wars, velho. Imagina. Foi o que eu falei mais cedo. A parte de animação, cara, só tem a ganhar. Se a Pixar puder utilizar um pouco da sua experiência nas animações da nova franquia, né? Vamos botar nesse tema, a nova franquia. Ou franquia reestilizada, né? Só tem a ganhar, cara. Se a Pixar pudesse fazer uma animação seriada, assim, com episódios, cara, seria do caralho. Não teve aquela. Não sei se teve, ou não sei se já acabou aquela animação, Clone Wars. Sim, é isso que eu falei, Disney, pelo amor de Deus, esqueça a Guerra dos Clones um pouco. Então, mas é o seguinte, cara, imagina aquilo feito pela Pixar, cara. Imagina a qualidade. Sim. Né? Eu acho que uma coisa que não dá pra negar é que a gente não conhece nada. A gente não conhece alguma coisa que seja diferente do Star Wars nada que seja Star Wars em um nível superior, né? Então assim, a gente vai ver agora o que a Disney vai fazer, e certamente vai fazer uma coisa muito melhor, cara. Seja em efeito, seja em figurino, de efeitos especiais, animação, isso aí não tem pra ninguém, né, cara? E tem um detalhe, né, cara? A gente sabe que o Lucas sempre comandou tudo com um monte de ferro. Ele sempre foi um cara ditatorial com relação à Guerra nas Estrelas. Nada foi feito sem o aval dele, sem o conhecimento dele, sem a aprovação dele. Só que é o seguinte, o Lucas já tá com quase 70 anos. Se ele morresse, ele já tá numa idade avançada, se ele morresse, a franquia ia morrer com ele? Acho que pesou isso também, essa questão de, porra, tá na hora de botar na mão de alguém. Como ele não tem... Ele não tem pessoas ao lado dele que poderiam levar na ausência dele, porque ele sempre controlou tudo com o Monte Ferro. Vou de útil agradável. Vou passar para um monte de pessoas que vão eternizar a minha criação e vou ficar podre de rico. Então, tá errado, não. Cara, se você trabalha pra caralho, chega uma hora que você quer se aposentar, mano. Fala assim, vou passar essa porra pra frente logo, assim, me deixam em paz e eu ainda vou levar uma grana foda em cima disso. E ele tava desgastado, né? Ele já tava reclamando dos fãs que diziam que ele era um mercenário aproveitador, que ele estuprava a franquia. Ele já, nas últimas entrevistas, ele já vinha se questionando muito de pessoas que achavam que ele era um cara horrível, tal, e esqueciam que quem criou aquela merda foi ele. Ele já tava meio de mimimi, meio mou com relação a essa questão. Não, mas chega de George Lucas e Star Wars um pouco, depois a gente pode voltar pra isso. Inferno. Oi. A Light and Magic, o que vem a ser? É só a maior empresa de efeitos especiais de Hollywood, só isso. Pouca merda. O que vai acontecer com a Light and Magic nas mãos da Disney? Vai continuar sendo a maior, vai ficar ainda mais poderosa, com mais recursos. E a questão é, a Disney vai monopolizar o mercado hollywoodiano de efeitos especiais? Porque não tem que bater de frente com ela. Tem a do Peter Jackson, mas que, porra, é minúscula a comparação com a Light and Magic, né? Ou seja, os efeitos especiais dos filmes hollywoodianos vão ficar sob o domínio da Disney. Não sei se é bom ou ruim. Que é bom, que vai ganhar muita grana, né, cara? Não, pra Disney é ótimo, pra Disney é ótimo. Tô falando pro cinema. Pro cinema, sim. Isso é bom? Eu não sei, eu acho que não. Tenho minhas dúvidas se é bom. O que a Light and Magic tá trabalhando hoje? Alguém sabe? Não sei, cara. Exatamente hoje, não sei. Olha no site, porra. Caralho, vocês não sabem porra nenhuma. Eu tô procurando na Wikipedia de novo, mas eles não vão falar, óbvio. Robin, você não sabe mexer em porra nenhuma. Eu não sabe mexer em porra nenhuma. Então que se exploda a Light and Magic, dane-se. Cadê? Eu queria falar de uma coisa interessante, que é o seguinte, que agora também está no pacote a LucasArts, produtora de jogos. Imagina como vai ficar o... Como é que é o nome daquele jogo lá que tem os personagens da Disney? O Kingdom Hearts, não é isso? Mas Kingdom Hearts, Kingdom Hearts eu não lembro se tá no nome da Lucasfilm, mas caralho, agora que você falou ia ser foda, hein? Imagina só, cara. Star Wars ali dentro, fazer uma Keyblade de Star Wars. Mas obviamente isso não vai acontecer. Sorg, veremos um remake de Grim Fandango? Não faço a menor ideia que é Grim Fandango, cara. Veremos um remake de Monkey Island? Quem? Quem? Caralho, vocês não jogavam os point and click da LucasArts não, cara? Vocês não tinham... Eu joguei Full Throttle, cara. Full Throttle da LucasArts, cara. Full Throttle! Teremos um remake de Full Throttle? Ah, pô, seria uma... Caralho! Se a LucasArts voltassem a fazer aqueles point and click legais, assim, usando, sei lá, os conceitos da Marvel, da Disney, eu acho que ia sair cada jogo legal pra cacete, hein? É que hoje em dia point and click não rola, né, cara? Eu lembro que um tempo atrás aí saiu... Chegou a sair alguns jogos no esquema point and click, até pra download. Mas não fizeram lá muito sucesso. Saiu um de Volta pro Futuro, que é exatamente nesse esquema. Saiu um... Léo, não lembro o nome. Ah. Sabe qual o último grande trabalho da Light and Magic? Ah, peraí. Sim, eu sei. Mas eu vou te dar o prazer de dizer qual é. Santa ironia, é Star Trek. Chupem. Chupem, Treca, chupem. Caralho, cara. Eu fico até sem. Na verdade, a LucasArts, ela é responsável por, obviamente, todos os jogos de Star Wars, né? Desde bons jogos ela tá envolvida, se eu não me engano, com os Lego Star Wars tá envolvida. Como tá envolvida com coisas horrorosas, como aquele Star Wars Master of Terrakazi, alguma coisa assim, que é um jogo de luta. Vocês lembram de ter visto isso? Não. É um jogo de luta em 3D, estilo Virtua Fighter, onde você pode pegar o Chewbacca e descer a porrada no Luke Skywalker, assim. Não faz sentido nenhum o jogo. E tem outras coisas, como Kinect, Star Wars e similares. Cara, a LucasArts vai continuar na merda, não adianta. Ela só tem jogos horríveis ultimamente. Bons não, cara, mas tem bons jogos, cara. Tem bons jogos. Do Star Wars. Cara, tem um... Eu não vou lembrar o nome do jogo, eu até citei um tempo atrás que eu tava jogando. É Star Wars Unleashed, uma coisa assim. Que você começa com o Darth Vader. Force Unleashed, tem isso aqui. Isso mesmo. Você começa com o Darth Vader. Esse jogo é muito legal, cara, é muito divertido. É o aprendiz do Darth Vader. Você joga com o aprendiz do Darth Vader. Isso é mesmo. O que é Starkiller? Esse mesmo. Cara, esse jogo é muito legal, cara. É aquele que... Ah, não, eu joguei um que... ano passado eu peguei pra alugar assim, pra ver qual era. Muito chato, cara. Muito chato. Você tava na nave, você tinha que aprender a manipular os objetos, porque os Stormtroopers estavam atrás de você. Aí você tinha que jogar caixas em cima deles. Aí, porra, pra direcionar a caixa pra cair bem em cima do cara era um saco. Não é isso não. Não tô dizendo que é esse. Tá. Porque eu joguei um ano passado e achei chato toda a vida. Uns gráficos toscos, sabe? Xbox, porra, com jogos tão melhores e um gráfico, sei lá, de início de Xbox ainda. Ruim, muito ruim. Voltando um pouquinho na Industrial Light and Magic, eu achei a filmografia deles aqui, ó. Eles fizeram os dos mais recentes, que valem ser mencionados. O Cowboys in Aliens, que tem um... Bom. Missão Impossível, Protocolo Fantasma, é deles. O Battleship é deles. Os Vingadores, os efeitos especiais são deles. Cara, eles mandam em Hollywood em termos de efeitos especiais. Star Trek Into Darkness sai em 2013, eu não sei se é o filme novo, provavelmente é o filme novo. É, Jurassic Park 4 tá anunciado eles fazerem. Um filme que chama Noah, que é sobre a história de Noé, que é do Aronofsky, feita deles. Rango, que é, pô, do caralho. É, eles, Homem de Ferro 2, Avatar, Harry Potter. Cara, eles dominam a parte de efeitos especiais. O Inferno falou da Veta, né, que é a indústria do Peter Jackson. Cara, eles são bons, mas eles são nada perto da industrial Latin Magic. É, realmente a Latin Magic ela é gigante, né, cara? É, cara, é essa, gente. Foi quem surgiu com o negócio de efeitos especiais no cinema, de fato, né, cara? Especialmente efeitos computadorizados. Aí a gente pensa o seguinte: vai que um dia a Time Warner resolve bater o martelo, vamos fazer o filme da Liga, os DC Net Pira. Aí eles vão bater na porta de quem? Da Light and Magic, que é da Disney. Aí o Disney vai chegar pra ele dizer, não. Aí os decenecos choia. Não, ou melhor ainda, os caras chegam e falam, o quê? Filme da Liga? Claro, fazemos. Não, sem problema. Sai do mesmo nível daquele filme da Liga que tem o Guy Gardner, assim, sabe? 94. Não, cara, não. Vai sair um filme bom. 2 anos depois sai um filme dos Vingadores, assim, com efeitos visuais 30 mil vezes melhor. eles usam de laboratório pra um monte de tecnologia que eles querem testar, mas não tem onde, né? Aí eles levam a versão beta, assim, pro filme da Liga. Ah, tá aí, ó. Nossa, que maneiro. Porra, olha aí, caralho, muito foda. Aí um ano depois sai os Vingadores, assim, cara, que humilha. Foi no chinelo. Sobe cheio de bug, né, no filme. Você vê os negócios tudo quadriculado. Ainda tem empresa de som também, né, que também domina Hollywood. Quer dizer, fechou a porta pra muita coisa da concorrência. Fechou a porta, mas fechou na cara. Fechou na cara de doer o nariz. A Time Warner agora deve estar coçando a cabeça. Ou eles investem muito pesado numa empresa própria, né? Ou eles vendem pra Disney. Cara, não sei nem se eles vão conseguir vender, cara. Não sei nem se vão conseguir. Cara, bagulho é doido. Os Marveco agora vão a delírio, porque o filme novo dos Vingadores, com a capacidade da Industrial Light and Magic, com a capacidade da Skywalker Sound, cara. O Batman acabou, o filme da Liga é um sonho, o Superman do Zack Snyder, tem DC Neck se matando agora, cara. Cara, até uma animação pornô da Liga vai sair e não vai ter o filme da Liga. Cara, é foda, né, eu não sei nem o que falar, assim, o tamanho que a coisa se tornou é realmente absurdo. Se você, a Disney é um gigante, a Lucas Filmes, Lucas Arts, Lucas tudo, é outro gigante. A Marvel, outro gigante. Cara, a coisa virou um conglomerado muito monstruoso. Muito monstruoso mesmo. Uhum. Esses caras vão fazer o que querem na indústria de entretenimento dos Estados Unidos. Eles vão ditar as diretrizes agora, cara. Eles vão ditar as diretrizes, exato. Eles vão decidir o que é legal. É, ó. E sem falar no esquema de distribuição que eles têm também, né? Não só eles decidem o que é legal, mas eles decidem o que o legal vai ser, aonde vai ser veiculado o legal, quando, né? E de que forma. E sem dar espaço para concorrência. Galera, já falamos bastante das empresas em si, demonstramos como nós conhecemos a fundo a Light Magic, a Filmes, a LucasArts. Todos vocês perceberam como somos profundo conhecedores de negócio, pelo menos o Inferno, cara. O Inferno começou o podcast falando de engenharia financeira, caralho. Que parece que sabe do que tá falando aqui, né? É legal isso de vez em quando. 4 bi, cara, bicho, é assim, 4 bi, ó, a reforma do Maracanã custou 1 bilhão. 4 bi dá pra você reformar 4 Maracanãs. Dá quantas Minha Casa Minha Vida aí, cara? Cara, dá quantos Batmans? É quantos PIB de Alagoas? Batman, velho. O PIB de Alagoas, cara, dá pra comprar quantas Alagoas? Vamos quantificar 4 bilhões pro Batman. Deixa eu pro Batman, porra. Deixa eu procurar aqui na internet o PIB de Alagoas. Pera aí, rapidinho. PIB de Alagoas. Ó, todo o império de George Lucas vale 4 Batmans. É verdade. Tá. Já dá pra comprar um Batman, hein, George Lucas? É. Eu nuco, que disse o Batman. Os Double J pira. E rapaz, Alagoas é rica, rapaz. O PIB de Alagoas é 21 bilhões. Viu? O da. A, é, a Lucas. Todo o conglomerado Lucas daria o quê? Uns 8 bi, né? Então dá pra comprar o quê? 21 dividido por 8? Dá pra comprar um pouco menos da metade, né? Dá pra comprar um pedacinho do Império do Collor. Maceió dá pra comprar. Maceió dá pra comprar. Mas antes que a gente sofra outro processo, já que a gente falar tudo isso, chega, a gente tá sério, né, cara? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de crossover. Nós temos agora um gigante que detém os personagens da Disney, da Marvel e do George Lucas. Todos juntos. Que crossovers vocês gostariam de ver? Começando por Sorg. Ah, moleque. Eu, como todo bom marveco, né? Não poderia pensar em outra coisa a não ser Star Wars com Marvel. Então eu estava hoje à tarde trabalhando, entre aspas, estou fazendo aspas com meus quatro dedos agora. E tava lá viajando, né, cara? Só que olha só, o Império Galáctico tá crescendo, a Aliança Rebelde não derrotou o Império Galáctico, o Palpatine ainda vive, o Luke se fudeu, o Han Solo se fudeu, o Leia se fudeu, o Darth Vader não foi pro lado bom da força, ele ainda é um filho da puta, beleza. Cara, o Império Galáctico tá crescendo demais, até que chega perto da morada e começa a alcançar quem? Thanos. O Titã louco, cara. Pô, isso é do caralho. Aí, você, obviamente, você coloca no meio os Guardiões da Galáxia, ou melhor, Rocket Raccoon e sua equipe, pra com Thanos e Darth Vader em Palpatine, cara, numa aventura cósmica, sei lá. Mistura tudo, Shi'ar, Kree, Skrull. Não, sei lá, cara, escrita pelo Bendis e desenhada. Pode ser até a equipe nova da revista dos Guardiões, que é o Bendis e o McNiven desenhando, cara. Pô, ia ser do caralho, cara. Aí, sei lá, alguma coisa acontece pro Galactus aparecer nisso tudo. E... O Galactus devora a Estrela da Morte. Porra, cara, meu cruzão não quer falar isso. Cara, ia ser do caralho, cara. O surfista chegando na cara do Palpatine e fala, ó, seguinte, meu mestre tá chegando aí e a estrela de vocês aí já era. Porque vai pra casa do caralho. Cara, eu vou dizer uma coisa, Sorg, cabe, hein? Porque assim, Star Wars aconteceu há muito tempo atrás numa galáxia muito distante. Muito tempo atrás pode ser 20 anos. Uma galáxia muito distante é distante, não menciona a Terra. Uhum. Então, cara, pra eles encaixarem o universo de Star Wars no universo da Marvel é molinho, cara. Óbvio, cara, que não vai ter, mas é molinho, velho. Cara, esse é do caralho, cara. Esse porque assim, toda a história de Star Wars acontece dentro da galáxia. É aquela galáxia. É só botar que uma galáxia lá distante, que nunca ninguém conversou com ninguém, e foda-se, pronto. Ainda bem que é. Que a Disney comprou. Se fosse a DC, né, teriam 53 terras. Né? Teria uma revista pra cada planeta da galáxia. É. Cara, casa certinho, cara. O Galactus em busca de comida de um planeta acaba trombando com o Império. Pô, ia ser do caralho, cara. Ia ser muito foda. Muito bom. Joker, você. Cara, eu só consigo pensar em um, cara. Doutor Destino versus Darth Vader, cara. Eu acho que seria muito foda, cara. Aliás, tem a pintura do Alex Ross que ele desenhou isso, né? Como é que é, Sorg? Tem uma pintura, o Alex Ross ele fez um desenho disso, o Darth Vader com o. enfrentando o Victor Von Doom. É mesmo, cara? Eu não vi isso aí não, cara. É foda, vou mandar pra você depois. Olha só, ó. Cara, mas eu acho que seria muito foda, assim, saca? Ou, sei lá, o Luke, a Leia, todo mundo vem pra dimensão da Marvel, assim. Ou então, tipo, igual aquele episódio do Homem-Aranha, né? Que ele vai visitando vários mundos do Homem-Aranha. Imagina, cara, o Homem-Aranha visitando vários mundos da DC, da Marvel, ou da Disney, né? E cai em Homem-Aranha em Papópolis. É, cara. Versus Super Pato. escalando o cofre forte do Tipatinhas. É, exato, você. Ah, como eu gosto do massaveísmo extremo, imagina um Lord City versus Wolverine. Ah, que luta sinistra que seria. Aí, a pergunta que não quer calar. Seria garras de adamantium sobreviveriam a um sabre de luz? Acho que sim, hein? Eu acho que sim. Fundamente a sua resposta. Wolverine é Deus. Ah, o cara foi calcinado, cara. O cara caiu de um jato no meio da África. O jato explodiu, os ossos dele calcinaram. O cara sobreviveu. Mas é o sabre de luz, inferno. O sabre de luz corta qualquer coisa. Ah, o poder de cura dele, cara. Tô falando da adamantium. O poder de cura dele cura adamantium. Ele é sobrevivente de Deus, cara. Cura adamantium é foda. Poder de cura adamantium é foda, hein? Ele é Deus. Eu era teu até descobrir Wolverine. Muito bom. Vai ser um caralho, né, não, cara? Não, seria foda ver o Darth Maul enfrentando o Wolverine, hein? Ô, ia ser uma luta do caralho. Pô, seria cara. Mesmo. Ou então, cara. Wolverine com uma katana, imagina. É difícil de pensar nisso, mas. E o. Sei lá, o Darth Maul versus Deadpool? Não, cara. Deadpool tá mais pra encarar o Jar Jar Binks, né, cara? É isso que eu ia falar. O Deadpool tinha que estar numa mini com o Jar Jar Binks. No universo. Em Patópolis. Putz. Aí eu comprava essa revista, hein? E a Maga Patológica, ela contratou os dois pra roubar a moedinha número 1 do Patinhas. Aliás, Maga Patológica versus Feiticeira Escarlate. Versus Doutor Estranho. Aí sim. Ou então. Cara, é foda. Se você for pensar que nem um nerd. Estilo Sheldon, dá pra você fazer vários correlatos. Dá pra você fazer um crossover juntando, por exemplo, Gastão e Long Shot. Imagina uma guerra em que se unem Capitão América e Han Solo. Indiana Jones, cara, Capitão América e Indiana Jones, inferno. Ó, que beleza. Essa seria foda, cara. E Harrison? Imagina uma história do Capitão América. Lá nos anos 40 com Indiana Jones, cara. Cara, imagina um Homem de Ferro com a. Sei lá, como se diz, cara? Trabalhando na tecnologia do sabre de luz. Cai o sabre de luz na mão do Reed Richards. Nossa! Até porque, né, a busca pelo cubo cósmico, né? Que foi o plot do filme do Capitão América, tem tudo a ver com Indiana Jones. Sim, cara, é a cara do Indiana Jones, a busca. Uhum. Com certeza. Cabe, cara, ia ser muito, muito legal. Cara, seria foda. Não, fala, sorte. Não, segue aí, depois eu falo. Eu acho que esse é o tipo de coisa que tem sim chance de acontecer, cara. Se a Disney tiver meia dúzia de parafusos dentro da cabeça, eles têm condições de fazer esse tipo de material. E minissérie mesmo, edição fechada. Entendeu? Mas puta, ia ser uma coisa muito foda, cara. Ia ser muito legal. Cara, seria foda se, sei lá, o Tony Stark e o Reed Richards tentando racionalizar a força cientificamente, sabe? Explicar cientificamente a força. Ah, mas isso é fácil, porque eles iam testar e iam encontrar os Midichlorians. É, a cronologia nova não existe na minha cronologia particular. E não, se liga. E os Illuminati? Teria o Mestre Yoda, né, cara? Boa, cara. Boa, bem bolado. Na realidade, aquela mulher do Illuminati, na realidade, é o Yoda usando os poderes da força pra ninguém ver que ele é um anão verde e orelhudo. Richards? Não ia dar certo, porque eles iam perceber que ele fala de estranho, porque ele é sinil. Todo mundo acha que ele é sábio, mas na verdade ele já tá caduco. Por isso que ele. Por isso falar trocado, ele fala assim. É, Richard Reed, falar besteira você só disse. Eu ainda acho que Capitão América e Indiana Jones ia ser muito foda, que a luta realmente entre Wolverine e Darth Maul ia ser foda também. O Darth Vader, o jeito dele lutar é estranho, cara. Eu não sei com quem ele poderia lutar. Ele luta todo duro. Ah, luta com coisa, então. Tudum! Oi! Oi! Boa, boa, boa. Enfim, galera, já falamos bastante merda. O Dada caiu e foi, sei lá, foi levado pro, foi teleportado pra Estrela da Morte. Vai ler de novo. Eu tô tentando, mano. Tô tentando. Cara, se ele fuder a gravação, eu vou ficar muito puto, velho. Vai não, é só porque eu comecei só se eu cair, aí pode. Ah, tá bom. Dada, tá aí? Tô. Tá, então agora cala a boca. Não, vai, termina de falar. Eu não lembro mais o que eu tava falando. Ah, que bom, vamos terminar então. Ah, não, lembrei. Ah, que merda. Eu tava vendo as imagens lá no post do BDE. Aí tem um Stitch de Mestre Yoda, cara. Puta, eu achei o bico a hora que eu vi aquilo, cara. É muito engraçado, cara. Tem o quem? O Stitch. Tá, a imagem da Disney. Boa. Ele ficou... eu vi essa imagem. Você sacou que o Boba Fett é o João Bafo de Onça, né? Eu vi. Por isso que é gordão. galera, já falamos bastante merda, né? Chega. Eu gostaria que os senhores dessem suas considerações finais sobre esse novo... essa nova oligarquia que nasceu hoje. Dada, o dono de uma oligarquia é um... o rei? É o filho da puta. Tá vendo? Seus filhos da puta, vocês me zoaram no outro dia quando eu não soube dizer, mas vocês também não sabem. É um oligarca, porra. Oligarca, isso, muito bom, parabéns. Tá, então já que você acertou, Inferno, eu quero que você dê sua consideração final sobre esses novos oligarcas. Cara, a concorrência pira, a Time Warner tá de barba de molho, a Sony tá arrancando os cabelos do cu. A Universal já tá na merda há muito tempo mesmo. E o mundo agora é Disney. Princesa Leia de biquíni? Esqueçam! Nunca mais! Acabou! Agora vai ser todo mundo muito bem vestido e comportado. Mas com muito massaveísmo, muitas briguinhas, lutinhas e coisinhas que você gosta e que sempre fizeram parte da trilogia, da franquia Guerra nas Estrelas. Então, foda-se. Muito bom! Dada, considerações finais. Eu não tenho considerações finais. Boa noite. Tá bom, cala a boca. Sorg, considerações finais. Eu acho que vem coisa boa por aí, vem merda também. Talvez agora a gente tenha filme, jogos decentes com personagens da Marvel, pelo selo LucasArts. LucasArts, né? Os Deceneco pira, então metade dos Deceneco agora estão se matando, rasgando o cu com a unha. Novo filme do Star Wars vai ser legal, vai ser um Vingadores massa velha dentro da franquia Star Wars. E é isso aí, morram todos, bebam quanto é maracujá. Muito bom, cala a boca, inferno, porra, depois você conta. cara, eu acho que realmente a Princesa Leia é a nova Princesa Disney. Logo a gente vê alguma coisinha água com açúcar dela interagindo com as outras princesas. Cara, com certeza é questão de tempo até a indústria pornô dos Estados Unidos fazer um filme das princesas Disney com a princesa Leia. A história da Disney, né? Sim. Eu espero que com a Disney o Han Solo continue atirando primeiro. E eu quero ver o Buzz Lightyear enfiando a porrada no Luke Skywalker. Eu espero também que esqueçam que existia um quarto filme do Indiana Jones com o filho dele. E... ah, dane-se o que eu quero. Chega, acabou o podcast. Eu quero comer cu e buceta. E o Mou? Mou acho que não vai entrar não, ele tá putinho. Ah, é? Tá putinho. Porque o Creed sacaneou ele no Facebook. Porque o quê? Ah, coitado do menino. Por que não te calas, Moi? Cara, acho que na rua que o Mou mora, todo feriado de Judas é ele que tá no pódio. Boneco de pano com a bunda grande, já sabe, é o Mou. Eu perguntei pra ele, você tá me convidando ou convidando o blog? Não, tô convidando o blog pela sua pessoa. Falei, tudo bem. De quem que vocês estão falando? Da sua mãe. Sua mãe também tá bem, mandou oi. Só que ela tá de boca cheia, agora não pode falar. Tá de boca cheia, Fala pra ela pra largar o expediente que já tá tarde. Filho da puta. Tá fazendo hora extra pra comprar pit natal. Nossa. Esses podcasts que a gente tem meio que na manga, dá pra embargar. Aliás, falando em podcast na manga, a Aninha deu algum sinal de vida? Cara, ela me escreveu dando os toques sobre a edição, porque eu tava gravando muito baixo, né? Ela, cara, faz assim assado e tal. Então ela tá viva. E anteontem ela entrou pra conversar comigo no Face, mas ela tava bêbada, então não deu ideia. Sério? Não, mentira, ela entrou à noite no... Ela tava no computador à noite bêbada. A Ana. Ô, galera, vamos lá, vai. O Moi não vai vir, certeza. Não, mas ele tá bolado, Certeza. Moi tá bolado com o que agora? Cara, Moi é bolado com a vida, velho. A vida. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um InstutoCast. Que foi? Quem riu? Porra. King, põe no mudo aí que tá dando um eco, cara. Fudeu, só tenho forças pra um grito, Diniz. Agora o próximo vai ser bem-vindo, senhoras e senhores. Tem que carregar a barrinha. Oi, Moi. É isso que dá pra transando com a gata? Oi, Moi. Começando. Nossa, Moi, como você tá agitado hoje, né? Eu tô bolado. Vamos lá, vai. Eu tô bolado com a vida, cara. Agora, engraçado é a declaração dada pela fonte, né, de dentro da Lucas. Sabe aquela declaração de alguém que não sabe a menor ideia do que está acontecendo, mas que quer falar alguma coisa para fingir que está por dentro? É isso, a declaração do cara foi isso, cara. Você pega a declaração do cara, não, novas coisas, vocês nem imaginam, nem eu imagino, mas ninguém precisa saber disso. Aí, a declaração típica de quem não sabe a menor ideia do que está acontecendo, mas tem que falar alguma coisa para mostrar que eu sei alguma coisa, eles têm que pensar que eu sei. O George Lucas veio a público, soltou um vídeo no YouTube falando. O Bob Iger lá, o presidentão máximo da Disney, declarou por vídeo também sobre isso tudo. Tem um bosta qualquer lá, ele, vou falar também. É um merda mesmo. Mas, mano, por que vocês não falaram isso no podcast, caralho? Eu só lembrei agora. Filho da puta, velho. Não, mas eu boto. Eu só falei porque o Inferno falou. Tá gravando ainda, cara? É. Não, eu sei, mas aí vai ficar fora de contexto, vai ficar depois do fim. O Inferno, como faz aquela edição de merda. Arte. Não, eu falei edição de VARS, é que fugiu o termo. Faz aquela edição arte, que só põe o CD de fundo e deixa rolando, daí vai ficar nessa ordem. Que mentira, cara, que mentira.